formosa cidade, muito acima de tudo no mundo. Eu senti um desejo profundo de um dia estar com Jesus. Aleluia, feliz esperança, já escuto o canto celeste. Ao deixar esta praia terrestre, estarei neste lindo. Sem tristezas, onde não há doenças nem dores, não há mais destes vis tentadores que perturbam a vida aqui. Aleluia, ali tudo é gozo, toda dúvida será dissipada, para sempre a malícia é tirada. Estarei no alvo céu com Jesus.